A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de ontem uma pistola calibre 9mm na BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu. A arma foi encontrada em um veículo azeiro abandonado pelo condutor que fugiu da abordagem. Segundo os agentes, o motorista foi abordado no posto de fiscalização na 277 em Santa Terezinha de Itaipu, porém não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. Os policiais então acionaram a cama de Fakir, que furou os pneus do carro. A 4 quilômetros do posto, o veículo capotou e foi abandonado pelo motorista. No interior do automóvel foi localizada a arma de 9mm, fabricação israelense, municiada e de uso restrito das Forças Armadas. Também foram encontrados 3 pares de placas, sendo um que pertencia à Zera, algumas mercadorias contrabandeadas e outros produtos de ilícitos. O veículo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu e o suspeito não foi localizado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.